Deus, o Criador de todas as coisas, é justo e benevolente, e nós, suas criaturas, tudo podemos naquele que nos ampara. Você é um ser humano perfeito, fala, ouve e vê. Olhe num jardim as flores entreabertas e nunca as pétalas caídas. Contempla a noite, o fulgor das estrelas e nunca a escuridão da noite triste. Grava em tuas pupilas o nascer da aurora e nunca os teus poentes. Retém de tua voz risadas e canções e deixa as queixas de lado. Relembra o heroísmo das tuas escaladas e esquece totalmente o prazer fácil das descidas. Olhe de frente o sol que existe em tua vida e esquece a sombra que te fica atrás. Não há nada que você não consiga fazer, nem coisas que não possa conquistar, desde que você realmente queira. Com muita vontade e determinação, sem preguiça, nem nervos, com certeza você chega lá. Porque é você quem escolhe o tamanho do seu sucesso. Você consegue. Vai em frente. E lembre-se, olhar as coisas boas é a melhor saída.